Agora observo mais um otário político. Não dá pra ver, ouvir ele mentir. Saio pra rua injuriado, dou um tempo. Nesse pronunciamento eu quero poço de lamento. Vejo no jornal mais uma notícia dessa da Ibope revelar os morros e as favelas. Eu vejo vários sem terra invadindo o território. O povo na noia, lutando sempre por vitória. Agora observo dia 11 de setembro. Onde estão com a cabeça, onde estão com os sentimentos? Acerto de conta, querer mais com o povo. O barato é louco e o processo é vagaroso. Queira ou não queira, esse é o negócio. Pois cada um querendo ser o melhor. Brincando por mim, cara, não sei quem é pior. Nesse contratempo, infelizmente, hardcore. Tá todo mundo muito louco. Essa porra não suja, vou subir do bloco. Barrião, na sintonia com você. Então, irmão, não se divide, quero ver. Tá todo mundo muito louco. Essa porra não suja, vou subir do bloco. Barrião, na sintonia com você. Então, irmão, não se divide, quero ver. Depois não me fale que não te comuniquei. Um monte de fora da lei, vivendo como rei. Eu sei que você não presta, amigo, não venha com essa. Um monte de promessa, não caio na sua conversa. Aqui a molecada da nativa lutando por vida na periferia. Todo dia você tenta respirar, poluindo todo o ar. Você fica a olhar sentado no seu sofá. Dizem que eu falo a pá, fica calado, não dá. Esse é o estilo rapá, tá todo mundo louco. Acorda aqui, arrebenta pra quem não aguenta. O erro você alimenta, fica parado, lamenta. Tá todo mundo muito louco. Barrião, na sintonia com você. Então, irmão, não se divide, quero ver. Tá todo mundo muito louco. Essa porra suja, cujo de bom troco. Barrião, na sintonia com você. Então, irmão, não se divide, quero ver. Altere, impõe as leis e você é o réu. Seu direito amassado, jogado como papel.